consegue falar nele sem chorar. Pois um verdadeiro amor é inesquecível, pra quem ama é impossível, é impossível. Quando vejo uma lágrima no de um passado que no peito ainda tem. E quando a gente faz amor com o pensamento em outro alguém, vivenciando uma mentira, a vida já não tem sentido e acaba sem ninguém. Tocando o coração, vivendo de qualquer jeito. Pra que fingir, dizer que acabou, se no fundo aquele amor ainda mora no seu peito? Faz amor com um pensamento em outro alguém, vivenciando uma mentira, a vida já não tem sentido e acaba sem ninguém. Pra que viver mergulhado em ilusão, sufocando o coração, vivendo de qualquer jeito? Se no fundo aquele amor ainda mora no seu peito, pra que viver mergulhado em ilusão, sufocando o coração, vivendo de qualquer jeito? Pra que fingir dizer que acabou, no fundo aquele amor ainda mora no seu.